Suave, tudo planejado. Sem neurose, tá confirmado, nego, que você respeita. E o bonde já tá preparado e de carteira na mão. A chave, o carro é tudo nosso, se provado. O meu prazer, tu vai perder todo o seu foco. É nesse pique, a mulherada tá ficando alvoraçada. Eu, nego, lindo na missão, elas topam qualquer parada. E me olhando, eu olhando, sorrindo. Ela piscando, ela disfarça, olha pra trás, os vacilão, tô sufocando. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Só um perdido, bom demais. Tu vai na frente, eu vou atrás. Estilo loucão, meu bonde já tá embrasado. E vem pretinha, vem loirinha, que o caô já tá formado. Hoje eu acordei com duas minas do meu lado de ressaca. Não me lembro de ontem. O bagulho é doido, nós é lá de São Gonçalo. E minha tropa não quer medalha de bronze. Fumando na blunt. Eu não sou um cara ignorante. Levando as amigas pro pico certo. Elas se perdem, elas se encontram e ninguém bate de fronte. Fase de manhã, rua pegando fogo. Eu pegando a pretinha, o ex dela de olho. Me encarou uma vez, duas, três, quatro de novo. Mas pensou cinco vezes, viu que eu tava com o bonde todo. A noite tá inflamada, minha mente tá embaraçada. Antes de sair de casa, matamos mais seis garrafas. Encontramos rapaziada, mais ou menos um sete. Em geral, sem estresse, quem é o chefe? AMS, isso mesmo, chefão, tipo B. Só de malote, bebida já tá no porte. Tequila tem 8 ou 9. Hora do show, e eu aqui com os meus fiéis. As minas que falam, esse cara é nota 10. Hoje eu acordei com duas minas do meu lado de ressaca. Não me lembro de ontem. O bagulho é doido, nós é lá de São Gonçalo. E minha tropa não quer medalha de bronze. Fumando na blunt. Eu não sou um cara ignorante. Levando as amigas pro pico certo. Elas se perdem, elas se encontram e ninguém bate de fronte. Mano, Michael no copo delas, sim. Bala, gelo, fumaça e Hennessy. Meu bonde ainda deve tá bem. Mano, Michael no copo delas, sim. Bala, gelo, fumaça e Hennessy. Meu bonde ainda deve tá bem. Meu bonde ainda deve tá bem. Então bota Orochi pra rimar, é nós que tá. Toma cuidado com a vida, essa porra não é GTA. Tô no seu computador, na tela do teu celular. Fazendo mais uma cor, mano, do estilo R.A. Te ensinando como que funciona nossa zona. Só tem profissional, camisa 10 do Barcelona. E a vitória nunca me abandona. Mantenha a disciplina, senão você perde o time. De remorona, traz as garrafas de Jack. Que esse freestyle promete. Vagabundo fica puto, tipo acabou a internet. Já rimava putaria bem antes do 17. No jogo de fazer beat, o Kizzy joga mais que o Messi. Vai ser fácil, tá tudo ok. Não vai mais ter próxima vez. Hoje eu acordei com duas minas do meu lado de ressaca. Nem me lembro de ontem. O bagulho é doido, nós é lá de São Gonçalo. E minha tropa não quer medalha de bronze. Fumando na blunt. Não sou um cara ignorante. Levando as amigas pro pico certo. Elas se perdem, elas se encontram e ninguém bate de fronte. Fumando na blunt. Não sou um cara ignorante. Levando as amigas pro pico certo. Elas se perdem, elas se encontram e ninguém bate de fronte. Fumando na blunt. Fumando na blunt. Fumando na blunt.